mim que sabe tudo de samba e que muita gente bamba, até se admirou. Eu que não sou de ficar na dúvida, sabe como é. Eu sou como São Tomé, tenho que ver pra crer. Sabe, o mundo dá voltas, tantas que a gente não sabe explicar. Ontem, aquele que tava na frente, hoje vai ter que correr pra alcançar. Demorou. Saiba que eu já tive samba e não mais. Para de ficar de caô, já laiou. O samba não tá de blá blá blá. Vou dizer, na sua escola eu sou professor. Demorou. Saiba que eu já tive samba e não mais. Para de ficar de caô, já laiou. O samba não tá de blá blá blá. Vou dizer, na sua escola eu sou professor.